não prego ilusões, mesmo com perfeições. Convoco multidões, rumo às revoluções. Minhas composições apartam discussões, não fazem distinções, promovem paz aos corações. Sigo por construções que fazem divisões, separam civilizações por religiões, causam limitações, reais segregações, declinações de herói para vilões. Armas e munições, fomento facções, meras ficções que trazem aniquilações, pesos e medições, piores que canhões, discriminações, imputações de divisões, valores e frações, somas submissões, se tem objeções, bem-vindos a reclusões, em poucas ações e muitas perversões, nas mentes com lesões e nos bolsos com cifrões, cruel legislações, compõem escravidões, ferem com inibições, fogem a situações, indignações, pelas subtrações, rapadura e asa é o contra mascarações. Fica aí, suas máscaras e vestes, breves, rappers. Galhos mortos, folhas secas ficaram no ar, no ar, no ar. Depois de seu vir surgir os pássaros celestes, sem vestes, entregues, rasgando a terra, a guerra no céu a voar, voar, voar, voar. Máscaras, ásperas, pálpebras, cegarás, diásporas, rasgarás, fábulas e sátiras. Sua roupa, maquiagem solta em bocas, beijarás. Sentirás sua imagem fosca em folhas, secarás. Quiseram comprar meu louvor, mandar no que devo compor. Trampando na obra, esmagando cobra, me vou. Sobre cofres e notas, me empolgo, meu povo. A estátua dourada quebrada ficou, alvorada, labor, empilhou. Cuspindo a palavra na cara de cada proposta ofertada, não nego, senhor. Não quero vínculos com egos de ídolos, com versos de estímulos a cegos em prostíbulos. Servo, renego símbolos, agrego discípulos em tetos de cubículos, com verbos e versículos. Aparências plásticas sobre presenças mímicas, consciências estáticas em tendências políticas, referências básicas sobre essências bíblicas. A consequência é drástica para as tensas artísticas. Com Deus converso e peço, regresso ao centro do exemplo. Acaba com sucesso e começa impresso dentro do tempo. Sentimento é retrocesso lento ao processo do tempo. Aumento do acesso ao universo inverso, me ausento e contemplo, penso. Quero melhor estar descasso, sem casa, sem carro, sentindo teus braços em mim, do que estar no estilhaço, sem abraços, contando estilhaços deixados pelo camarim. Antiga tese do Regis, me rege, segue com Azael. Se vos perseguem por esse aluguel, neguem, pois nosso casebre é o céu. Fica aí, suas máscaras e vestes, breves, rappers. Galhos mortos, folhas secas ficaram no ar, no ar, no ar. Depois de seu vir surgir os pássaros celestes, sem vestes, entregues, rasgando a terra, a guerra no céu a voar, voar, voar, voar. Fica aí, suas máscaras e vestes, breves, rappers. Galhos mortos, folhas secas ficaram no ar, no ar, no ar. Depois de seu vir surgir os pássaros celestes, sem vestes, entregues, rasgando a terra, a guerra no céu a voar, voar, voar, voar. Rapadura e asa é o contra-mascaras.